andressedesmoral.com.br. Sabe explosão. E caramba, vem comer. Arrastei ela pro meu carro, dei um trato e um amasso. Só um amasso. Ela gemeu no meu ouvido, me chamando de safado. Eu sou safado, tá ligado, né? Sou safadinho, safado, cachorro safadão. Quando eu tava no pique, ela sentiu a pressão. Vá, tome empurradinha, tome empurradão. Vá, vá, tome empurradinha, tome empurradão. Você por baixo e eu botando, tu por cima é mó tesão. Vá, tome empurradinha, tome empurradão. Tome empurradinha, tome empurradão. Você por baixo e eu por cima, e tu sentando é mó tesão. Toma, tome empurradinha, tome empurradão. Toma, tome empurradinha, tome empurradão. Toma, tome empurradinha, tome empurradão. Você por baixo e eu por cima, e tu sentando é mó tesão. Que solinho é esse? Faz o quadradinho, vai novinha, vai. Vem com grave, vem comigo. Gastei ela pro meu carro, dei um trato e um amasso. Só um amasso. Ela gemeu no meu ouvido, me chamando de safado. Eu sou safado, eu confesso, tá? Sou safadinho, safado, cachorro safadão. Quando eu tava no pique, ela sentiu a pressão, ó. Tome empurradinha, tome empurradão. Toma, tome empurradinha, ah, tome empurradão. Toma, tome empurradinha, tome empurradão. Toma, tome empurradinha, tome empurradão. Você por baixo e eu por cima, e tu sentando é mó tesão. Toma, tome empurradinha, tome empurradão. Toma, tome empurradinha, ai, tome empurradão. Você por baixo e eu botando. Toma, toma, toma, toma. Vai, tome empurradinha, tome empurradão. Toma, tome empurradinha, tá gostoso, tá gostoso. Toma, tome empurradinha, tome empurradão. Gostando. Grave explosão. Som do momento, CR Produções. 739 8114 33.